quando o tempo acabar, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Quando o céu se abrir, quando os crentes que você zoa tudo sumir, o que você vai fazer? Quando o cano engasgar, quando você perceber que a hora tá pra chegar, o que você vai fazer? Quando vê que é verdade, quando você perceber que agora já é tarde, quando te for cobrado pelo seu proceder na frente do juiz, o que você vai fazer? Quando ele te cobrar as paradas que você fez, o que você vai fazer? Quando chega a sua vez, quando o tempo parar, o sol escurecer, quando ele perguntar o que você vai responder, porque não acreditou, porque não teve fé, porque quis ver pra crer, porque quis ser Tomé, porque não foi Mateus ou não foi Abraão. Me diz o que que é esse sangue na tua mão. Acreditou no cigarro, na noitada, na quadrada, só não acreditou na palavra sagrada. Você não acreditou e escolheu não crer. Quando chegar a hora, diz o que cê vai fazer. O que cê vai fazer? O que cê vai fazer? Maluco, diz pra mim o que cê vai fazer. O que cê vai fazer? O que cê vai fazer? Quando chegar o fim, o que cê vai fazer? Jesus está voltando, o povo está brincando. Igreja com igreja está sempre brigando. Profetas mentirosos, não sabe o que falar. Cuidado com isso tudo, porque Deus vai cobrar. De onde você vem? Pra onde você vai? Negou a Jesus Cristo, abraçou Satanás. Você não guardou o que o pastor falou. O tempo tá acabando e sua besta já passou. E nessa eu vou, na paz do Senhor. Somar ataque versus na espera do Senhor. O que cê vai fazer? O que cê vai fazer? Maluco, diz pra mim o que cê vai fazer? O que cê vai fazer? O que cê vai fazer? Quando chegar o fim, o que cê vai fazer? Fala pra mim o que tu vai fazer quando vê o dia amanhecer. Sua mulher, cadê? Sumiu. Seu filho? Um, dois, três. Nem viu. Vai na delega fazer o B.O. O delegado também sumiu. Aquele maloqueiro que a justiça enquadrou desapareceu também, tá ligado? Morou? O que rola não é lento, tipo Will Smith. Tô parado, alto lá se identifique. Tá ligado que Jesus foi quem morreu numa cruz? Não foi o anjo Lucifer que ainda te seduz? Menti. Se tudo é enrolado, falava de Jesus, tu olhava pro outro lado. Menti. E era loucura sustentar o B.O. maloqueiro, segura. Menti. Que tu é a barreta, dorme de touca e diz que é vida louca. Jesus, quem diz? Que os vida louca tem vida curta. E a maica, master, padre, lindo, atalaia. O som aqui é louco, não é paia. Menti. O que cê vai fazer? O que? O que cê vai fazer? O que? Maluco, diz pra mim o que cê vai fazer? Faz. O que cê vai fazer? Diz o que? O que cê vai fazer? Que? Quando chegar o fim, o que cê vai fazer?